Olá, meu nome é Vinícius e hoje eu vou falar um pouco sobre o problema PNP. Bom, então, primeiramente, a gente pode estabelecer de maneira informal o problema em questão, né? O problema PNP. Então, PNP são duas classes de problemas computacionais, né? Digamos assim. P significa tempo polinomial e NP vem de tempo polinomial não determinístico. Bom, então, o que isso significa? Fazem parte da classe P aqueles problemas que podem ser resolvidos por uma máquina de Turing em um tempo limitado por um polinômio. Em outras palavras, a classe P é aquela classe de problemas que podem ser resolvidos em tempo polinomial, né? O tempo que se leva para resolver o problema é limitado por um polinômio. Agora, fazem parte da classe NP aqueles problemas que podem ser resolvidos por uma máquina de Turing não determinística. Bom, esse conceito de máquina de Turing não determinística é um conceito novo, né? Primeira vez que eu falo aqui. Então, uma forma de entender esse conceito é comparando com a máquina de Turing usual, né? Que é a máquina de Turing determinística. Então, veja, na máquina de Turing determinística, que é a usual, cada ação da máquina, né? Ou cada instrução, possui uma resposta única. Então, dado um estado da máquina e um símbolo que ela está lendo, ela toma uma ação de forma única. Agora, por outro lado, na máquina não determinística, cada instrução da máquina pode possuir ou pode resultar, né, em várias respostas. Então, por exemplo, dado um estado da máquina e um símbolo que está sendo lido, ela pode tomar caminhos diferentes. Então, é como se tivéssemos uma árvore de possibilidades de computação. E um desses caminhos de computação resolveria o problema. Bom, então, aqui nesse ponto, eu vou fazer três observações. Primeiro, vale citar que esses conceitos, eles estão relacionados com a eficiência com que os problemas podem ser resolvidos. Então, quando um problema pode ser resolvido em tempo polinomial, dizemos que eles podem ser resolvidos de forma eficiente. Agora, quando um problema não pode ser resolvido em tempo polinomial, a gente diz que esse problema é intratável. A segunda observação é com relação ao tempo. Quando eu falo tempo de execução, né, o tempo de resolução de um problema, a gente pode entender isso como o número de passos que eu tenho que executar para resolver o problema. E a terceira observação é que os problemas de que eu falo, né, geralmente são dados em termos de problemas de decisão. Então, um problema de decisão é um problema para o qual a gente tem que fornecer como resposta sim ou não. Muito bem, então, o que a gente sabe até agora? A gente considerou duas classificações de problemas. Então, tem problemas que estão na classe P e tem problemas que estão na classe NP. Um problema pertence à classe P se ele pode ser resolvido por uma máquina de Turing determinística, limitado por um tempo polinomial. E um problema pertence à classe NP se ele pode ser resolvido por uma máquina de Turing não determinística. Vou fazer agora algumas considerações sobre essas definições. Uma consideração importante é que as máquinas de Turing não determinísticas, elas podem ser simuladas por uma máquina de Turing determinística. Em outras palavras, toda máquina de Turing não determinística pode ser substituída por uma máquina determinística equivalente. Então, ambas resolvem o mesmo problema. Só que acontece, nesse processo de conversão, né, digamos assim, você tem uma perda exponencial de eficiência. Então lembra que eu comentei anteriormente que a ideia de uma máquina de Turing não determinística é que ela cria uma árvore de possibilidades de computação. Então uma máquina determinística equivalente teria que percorrer todos esses caminhos. E o tamanho dessa árvore que ele tem que percorrer é exponencial em sua altura. Então veja, a máquina de Turing não determinística, ela possui duas etapas. Primeiro ela faz uma adivinhação da resposta, né, digamos assim. Então ela opta por um daqueles caminhos de computação. Depois ela faz a verificação da resposta. Então a ideia de seu funcionamento é como se ela chutasse uma resposta, né, um caminho daquela computação. E depois ela checa se aquela resposta é a resposta correta. Então o que acontece é que a fase de adivinhação da resposta é exponencial, enquanto que a fase de verificação da resposta é polinomial. Nesse sentido, os problemas da classe NP, que são problemas que podem ser resolvidos para a máquina de Turing não determinística, são aqueles cujas soluções podem ser verificadas em tempo polinomial. Então, nesse ponto, a gente já pode entender a nossa questão inicial, né, o problema PNP. A gente tem uma classe mais geral de problema, que é a classe NP. Então você pode testar uma solução para o problema em tempo polinomial. Agora, se você quiser resolver esse problema, a gente teria que fazer isso por meio de uma máquina determinística. Nesse processo de conversão da máquina não determinística para a máquina determinística, a gente teria uma perda exponencial de eficiência. Então, dentro dessa classe, digamos assim, existe um conjunto que você pode resolver em tempo polinomial. Sendo assim, é claro que você pode também testar a solução em tempo polinomial. Então, você pode imaginar, se você pensar naqueles diagramas de Venn, né? Não sei se você lembra disso, tem um círculo dentro de outro. Então, imagina o seguinte, a princípio, a gente tem um conjunto maior, que é o conjunto NP. Dentro desse conjunto, a gente tem um subconjunto, que é a classe P. Então, você tem um conjunto maior, que é a classe NP, que são aqueles problemas cujas soluções podem ser verificadas em tempo polinomial. E dentro dessa classe, você tem um subconjunto de problemas em particular, que você também pode resolvê-los em tempo polinomial. Então, a grande questão é a seguinte. Será que esse subconjunto P é mesmo um subconjunto? Será que P está contido em NP propriamente? Ou será, na verdade, que esses conjuntos são iguais, né? Que P é igual a NP? Então, esse é o problema PNP. A gente quer saber se a classe P está contida propriamente em NP ou se P é igual a NP. Então, só lembrando que essa igualdade, né? P igual a NP, significaria que os problemas NP, né, que são os problemas mais difíceis, além de a gente conseguir testar uma solução em tempo polinomial, a gente também conseguiria resolvê-lo em tempo polinomial. No ano de 1971, um matemático chamado Stephen Cook vai apresentar um outro conceito bastante importante que tem a ver com esse problema, né? O Stephen Cook é um pesquisador bastante importante nessa área de complexidade de algoritmos, que é a área que estuda a eficiência com que os problemas computacionais podem ser solucionados. Então, esse conceito que o Stephen Cook apresenta em 1971 é a noção de NP completude. Então, a ideia é o seguinte, um problema X, vou chamar aqui de X, ele é NP completo se ele pertence à classe de problemas NP e, além disso, todo problema da classe NP pode ser convertido nesse problema X. E essa conversão, digamos assim, pode ser feita em tempo polinomial. Agora, qual a importância desse novo conceito? Então, primeiramente, o que significa aquela conversão? Então, significa que, para a gente resolver qualquer problema da classe NP, a gente pode resolver um problema NP completo no lugar dele e obter a resposta, né? Então, ao invés de você resolver um problema da classe NP diretamente, você resolve um problema NP completo e a resposta desse problema será a resposta daquele problema inicial. Então, nesse sentido, se conseguíssemos obter, né, um algoritmo eficiente para resolver um problema NP completo, então automaticamente a gente teria um algoritmo para resolver qualquer problema da classe NP. Ou seja, se algum problema NP completo pertence à classe P, então todos os problemas da classe NP também pertenceriam à classe P. Em outras palavras, se ao menos um problema NP completo pudesse ser resolvido de forma eficiente, então todos os problemas da classe NP também poderiam. E isso demonstraria que P é igual a NP. Então, aí que está a importância desse novo conceito, né? Dos problemas NP completos. Muito bem, então já estou finalizando o podcast. Dei um panorama geral, né, dos principais conceitos envolvendo o problema PNP. Esse é um problema matemático em aberto, ou seja, ninguém ainda conseguiu demonstrar se de fato vale aquela igualdade. Inclusive, o Instituto Clay de Matemática oferece $1 milhão para quem resolver o problema. Lógico que, além do interesse em resolver um problema difícil, né, de matemática, isso por si só já é motivação para muitos matemáticos, existem também perspectivas, tanto teóricas quanto práticas, que emergem dessa questão. Então, isso faz um problema de grande interesse. Então, no próximo episódio, eu vou dar continuidade a esse tema, falando um pouco sobre justamente esses interesses, tanto teóricos quanto práticos, que estão relacionados ao problema PNP. E quem tiver interesse em aspectos técnicos desse problema, eu vou deixar lá no site algumas referências, e tem também um vídeo do Stephen Cook falando sobre o problema. O site agora tem um novo endereço, que é numeroimaginario.com.br. Então peço também que, se você encontrar algum problema no site, né, ou algum problema no feed do podcast, se tiver algum link quebrado ou algum episódio que você não consiga ouvir, peço que você entre em contato comigo. Pode ser por e-mail. Meu e-mail é vinicius@numeroimaginario.com.br. Então, muito obrigado por você ouvir o podcast e até o próximo episódio.